Yala yala yala yala ya. Para pa, para pa, tchap tchirá. Mãozinha assim, ó. Yala yala yala yala ya. Yala yala yala yala ya. Para pa, para pa, tchap tchirá. Mais uma vez, só vocês. Yala yala yala yala ya. Yala yala yala yala ya. Para pa, para pa, tchap tchirá. Eu canto, eu canto. E aí? Só assim os males vou espantando. Fé em Deus e esperança se acalmando. Tudo passa, o sofrimento vai passar. Acabar, acabar, acabar. Quando choro, eu vou viajando. Viajando no meu mundo sonoro. E é essa situação que eu sempre me incomodo. Mas peço ao Pai sabedoria para usar o dom que Ele me dá. Lá, lá, lá, lá. Gente, rotina do meu coração. Se é dia e noite não tenho noção. Mamãe, perdoe a decepção. Eu vou mudar, quero mudar. E o meu dom usar. Vocês vão me ajudar. A mãozinha no céu, todo mundo cantando. Yala, yala, yala, yala, yala. Yala, yala, yala, yala, yala. Para, pa, para, pa, tchatchurá. Yala, yala, yala, yala, yala. Yala, yala, yala, yala, yala. Para, pa, tchatchurá. Eu canto. Só assim os males vou espantando. Fé em Deus e esperança se acalmando. Tudo passa, o sofrimento vai passar. Acabar, acabar, acabar. Quando choro, eu vou viajando. Viajando no meu mundo sonoro. E é essa situação que eu sempre me incomodo. Mas peço ao Pai sabedoria para usar o dom que Ele me dá. Lá, lá, lá, lá. De rotina do meu coração. Se é dia ou noite não tenho noção. Mamãe, perdoe a decepção. Eu vou mudar, quero mudar. E o meu dom usar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei cantar. Vai! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Yala yala yala yala ya. Para pa, para pa, tchatchurá. Yala yala yala yala ya. Yala yala yala yala ya. Para pa, tchatchurá. Eu sei cantar, e não preciso ninguém imitar. Eu sei cantar, porque é um dom que Deus me dá. Eu sei cantar, e não preciso ninguém imitar. Eu sei cantar, porque é um dom que Deus me dá. E quando canto é só pra somar. Diminuir jamais eu vou dizer ou falar. Eu não vou dizer. Yala yala yala yala ya. Yala yala yala yala ya. Para pa, para pa, tchatchurá. Eu sei cantar. Eu sei cantar. Yala yala ya. Tchatchurá. Eu sei cantar. Yala yala ya. Para pa, para pa, tchatchurá. Eu sei cantar. É isso aí, galera!